canta, companheira quer chamar. Com carinho faz seu ninho, pra sozinho não ficar. Tão pequeno e tão valente, sempre é bom lhe respeitar. Pois não tem quem não enfrente, se defende o próprio lar. Eu também sou um quero, quero, e não me canso de cantar. Um amor sincero vale a pena esperar. Eu também sou um quero, quero, e não me canso de cantar. Um amor sincero vale a pena esperar. Sol nascendo no horizonte é sinal pra começar. Só depois que ele se esconde a canção vai terminar. Na escuridão da noite é preciso descansar. Solidão de travesseiro, cobertor é o luar. Solidão de travesseiro, cobertor é o luar. Eu também sou um quero, quero, e não me canso de cantar. Um amor sincero vale a pena esperar. Eu também sou um quero, quero, e não me canso de cantar. Um amor sincero vale a pena esperar. Eu também sou um quero, quero, e não me canso de cantar. Um amor sincero vale a pena esperar. Eu também sou um quero, quero, e não me canso de cantar. Um amor sincero vale a pena esperar. Toco viola de noite, aprecio o firmamento. Viola tem som de bicho quando traz um guiso dentro. É coruja que arrepia quando solta o seu lamento. Toco viola de noite, aprecio o firmamento. Viola tem som de bicho quando traz um guiso dentro. É coruja que arrepia quando solta o seu lamento. Viola vem lá do mato, lá do meio da quiçaça, de coxo, de buriti, de madeira ou de cabaça, feita com muito capricho, vicia que nem cachaça. A viola é companheira de caminhos e atalhos, rio abaixo, rio acima, folia, farra e trabalho. É cabocla catingueira que eu amo desde pirralho. Divide comigo o riso, divide o choro também. Divide comigo a vida enquanto a morte não vem. Só não divide o que eu devo porque dinheiro não tem. Toco viola de noite, aprecio o firmamento. Viola tem som de bicho quando traz um guiso dentro. É coruja que arrepia quando solta o seu lamento. Machado cortou madeira, derrubou ela no chão. Um pedaço virou casa, um outro foi pro fogão. Meu pedaço é a viola que chora na minha mão. Machado cortou madeira, derrubou ela no chão. Um pedaço virou casa, o outro foi pro fogão. Meu pedaço é a viola que chora na minha mão. Tchau, até o próximo programa. Despedida, despedida.